Agora 4:08 e o Provopar está com vagas abertas para novos cursos. Nós vamos saber agora que cursos são esses, que numa conversa que eu vou ter com a Vanessa Franklin de Medeiros. A Vanessa é coordenadora dos cursos do Provopar aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigado por atender a nossa solicitação, prazer é nosso. Vanessa, fala pra gente, conta, dá detalhes a respeito desses cursos, são vários cursos, né, aí na área de alimentação que o Provopar está promovendo. Exatamente, são cursos de curta duração, mas para as pessoas que já trabalham na área ou já têm uma facilidade para se aperfeiçoar e conseguir uma renda já de imediato. São áreas de preparação de lanche, preparação de café da manhã ou doces artísticos. É, como você já falou, esses cursos são voltados para aquelas pessoas que já têm aí, né, intimidade com a área de alimentação, né, é mais para um curso de aperfeiçoamento, né? Para as pessoas que querem fazer esses cursos, Vanessa, como que podem proceder? Precisam vir até a unidade do Provopar aqui no centro, que é na Avenida Chimeu Feng, frente à Matriz, trazer a cópia dos seus documentos, cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência recente. Precisa ser maior de 18 anos. Além desses cursos, Vanessa, quais outros cursos que o Provopar tem? Vocês estão fazendo agora uma parceria com o Senac, né? Logo no começo da tarde eu conversei com o Jaime Ferreira, ele que é gerente do Senac, falando sobre essa parceria do Senac com o Provopar. Isso tem ajudado muita gente a se inserir no mercado de trabalho, né? Exatamente. Hoje nós temos cursos em parceria que já estão em andamento, como cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiador. Temos o inglês, auxiliar de RH, também está em andamento o agente de informações turísticas. Não só aqui na unidade do centro, mas são parcerias também para a gente levar esse curso para mais próximo das pessoas, né, nos bairros. Então tem cursos espalhados na cidade de Foz do Iguaçu. Foi outro diferencial do Provopar esse ano, né, Vanessa? Esse curso nos vai através dos ônibus, né, onde acontece, e também em alguns locais que já foram disponibilizados para que sejam realizados esses cursos para aquelas pessoas que não têm condições de sair dos bairros e ir até o Provopar vai até essas pessoas. Exatamente. Aproveitando a questão dos bairros, ainda temos algumas vagas, são as últimas vagas na unidade da Vila C, para costureiro. Então tem muita gente procurando e às vezes não sabe. São as últimas vagas que esse curso de costureiro, ele inicia agora em maio. E esse curso é em parceria com o Senac. Certo, aí o Senac é quem providencia os profissionais para ministrar os cursos. Isso. Qual que é a parceria? Nós fornecemos o material, nós temos a estrutura e aí os professores são do Senac. Certo, esses cursos do Provopar não tem custo nenhum, exatamente para as pessoas, né, que não têm condições de desembolsar valores, né, para fazer os cursos. Exatamente, os cursos do Provopar são totalmente gratuitos. O único custo que a pessoa vai ter, além de trazer a cópia dos seus documentos, é o transporte. Cada um vem por conta, né? Tem gente que vem de carro, tem gente que vem de ônibus, tem gente que vem de bicicleta. Essas pessoas, qual é o critério, Vanessa, que o Provopar usa para selecionar essas pessoas que podem realizar esses cursos? O critério é aqueles documentos, dependendo de cada curso, tem a sua faixa etária e renda per capita até um salário mínimo. Isso é importante ressaltar, né, que é a renda per capita, né, de um salário mínimo. Esses cursos agora, nessa área de alimentação, Vanessa, eles até quando podem fazer as inscrições? Até a gente ter vaga, né? E certo. O máximo prazo é dia 8 de maio, porque os cursos iniciarão dia 9, na sexta-feira. Esses cursos, eles serão ministrados uma vez na semana, na sexta-feira. O doce artístico, ele terá 5 encontros. E o preparação de café da manhã ou preparação de lanche serão 8 sexta-feiras. Então as pessoas devem procurar o Provopar, né, no horário normal, né? Que é das 8 às 11 da manhã e das 2 até as 5 da tarde. Exatamente. Qualquer dúvida podem estar ligando no 3521-1422. Vou repetir o número do Provopar, então é 3521-1422 para você que tem interesse em fazer esses cursos, você que já tem algum conhecimento aí nessa área de alimentação, na área de lanches, café da manhã e doces artísticos, e também esses outros cursos aí, como a Vanessa lembrou agora, o curso de costureira realizado lá na Vila C. Vanessa, obrigada pela sua participação, né, e vamos deixar novamente o convite para o pessoal participar desses cursos, então. Muito obrigada, eu agradeço e conto com a presença de todos. Tá certo, um grande abraço à Vanessa de Medeiros, Franklin de Medeiros, ela que é coordenadora dos cursos do Provopar aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando então que você pode procurar o Provopar através do telefone 3521-1422 e as inscrições nesse horário aí que nós reiteramos, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. Lembrando que esses cursos são para pessoas com renda per capita aí de até um salário mínimo. Então, e os documentos necessários para efetuar a inscrição e outras informações, você pode acompanhar depois nesta entrevista que vai estar disponível logo mais na íntegra no cbnfoz.com.br.